as dores do meu coração, tanta amargura e aflição. O inimigo até tentou me parar, mas eu sei que o meu Deus comigo está. Pode vir a doença que eu vou adorar, pode vir a dor que eu vou te exaltar, pode vir amargura, pode vir aflição, pode vir até flechas atingir meu coração, mas a minha fé eu não abro mão. Se eu cair, Ele vai me levantar. Se eu chorar, Ele vai me consolar. Se eu perder, Ele vai me exaltar. Agindo Ele, quem impedirá? Se eu cair, Ele vai me levantar. Se eu chorar, Ele vai me consolar. Se eu perder, Ele vai me exaltar. Agindo Ele, quem impedirá? Eu posso não estar vendo, mas sei que a minha história Ele está reescrevendo. Eu posso até pensar em desistir, mas o meu Deus não abre mão de mim. Se eu cair, Ele vai me levantar. Se eu chorar, Ele vai me consolar. Se eu perder, Ele vai me exaltar. Agindo Ele, quem impedirá? Se eu cair, Ele vai me levantar. Se eu chorar, Ele vai me consolar. Se eu perder, Ele vai me exaltar. Agindo Ele, quem impedirá? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu cair, Ele vai me levantar. Se eu chorar, Ele vai me consolar. Se eu perder, Ele vai me exaltar. Agindo Ele, quem impedirá? Se eu cair, Ele vai me levantar. Se eu chorar, Ele vai me consolar. Se eu perder, Ele vai me exaltar. Agindo Ele.